Olá, caros amigos ouvintes, bom dia a todos e bom dia a todas as mães do mundo. Hoje é o Dia das Mães, portanto, mais uma vez, bom dia a todas as mães, para aqueles que os têm e os que não têm, que é o meu caso, temos de pensar na mesma, por elas todas. Portanto, cá estou para animar mais a malta durante 2 horas. Espero que desse lado estejam bem. E pronto, precisando de alguma coisa aqui da rádio, o telefone é o 0238-43-48-00. Sejam felizes à escuta do meu programa, assim como todos os outros aqui, passados nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Bom dia a todos. Muito bem, meus amigos, portanto, como sabem, todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, a emissão Cantar do Galo, a emissão animada por eu mesmo, António Fortes, até às 10 horas. Portanto, espero, deste lado, que estejam todos ótimo e feliz saúde. Quanto a mim, tudo é bem, pronto, depois de 15 dias de férias, é normal, também mereço, não é verdade? Pronto, vamos então... Daqui a pouco dar início, então, à emissão Cantar do Galo. Muito bem, são portanto 8 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, como todos os domingos à mesma hora. Vamos então iniciar a primeira parte deste meu programa, que é o Folclore, e começamos já com o tema, vai ser o grupo folclórico da Corredora de Guimarães, que nos vai interpretar aqui uma Desgarrada do Malhão. Vamos então escutar a Desgarrada do Malhão. arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Le 02 38 43 48 00. από μπάμπουλα ή τώρα από σιγά. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Muito bem, foi portanto mais um tema interpretado pelo Grupo Folclórico da Corredora Guimarães. Continuamos com o Rancho Folclórico de São João Batista, Nogueira, Braga.

também quero umas palmas fortes aqui para a Amília de Arouca. E vamos continuar, e vamos aqui continuar. E não vos digo que não, também quero umas palmas fortes aqui para o amigo Simão. Confesso que vergonha tinha, confesso que vergonha tinha. Deixo aqui a minha praga, deixo aqui a minha praga, aqui nas terras da trofa. E quem puder que a traga. O meu nome é Simão e venho das terras de Braga. E vamos andando para a frente, e seja o que Deus quiser. Hoje temos duas Lilianas, meus amigos, é só escolher. Ah, lindo! No fim é que se vai ver, no fim é que se vai ver. Estamos a chegar ao intrudo, estamos a chegar ao intrudo. O Simãozinho de Braga, olha, eu já vejo tudo. Antes de chegar a noite, vê Braga por um canudo. E quanto às Lilianas, e quanto às Lilianas, vós cujais dias apertar, vós cujais dias apertar, não sou madrinha de nenhuma, mas não nas deixo atacar, que aquilo que se fizer a elas é o viro de cu para o ar. Nadília vai me escutar, Nadília vai me escutar, que eu não gostei do que ouvi. Se me virar de cu para o ar, eu vou me peidar para ti. Juro, gosto de estar aqui. Gosto, gosto de estar aqui. Porque é tudo boto sentido. E pelo aquilo que eu vi, eu tenho aqui muito amigo. Pela beleza e pelo teu corpo, já tens trabalho garantido. Era atrevido, escusava, se era atrevido. Simão, a Liliana te desenha, para vias Braga por um canudo, vou-te levar ao alto da penha. Nesta arte assim se empenha, nesta arte a quem ela se empenha, para boas almas, viva a malta do improviso. Agora tenho ideias calmas, são os cantares ao desafio, para quem peço uma salva de palmas. Eu lá vou andando nas calmas, eu lá vou andando nas calmas. só conhece dor no caminho. Então esta Liliana diz que se entrega para o anjinho. Ela vai ter mais serviço, que é um dom da natureza. Se ela casasse contigo, tu eras corno de certeza. Agora para ti, ó anjinho, ela é uma moça moderna. Tu já estás fodido de uma, ela fode-te a outra perna. Estamos boas cantadeiras, que de nome somos Lilis, que de nome somos Lilis, e vimos para alegrar o povo. Mas hoje eu não quero os velhos, vou ficar com o rapaz novo. Olha o Simão, pá! Juntamente a este povo, e juntamente a este povo, eu dou conta aqui do recado. E eu dou conta do recado, disse que mandava de cu pro ar, então o Simão tá lixado. Que não importa a idade, Liliana, falaste bem, porque não importa a idade. Fica antes com o Simãozinho, te esqueces de fora de validade. É novo e tem vaidade, é novo e tem vaidade, mas eu vou lhe dar valor. Mas eu vou lhe dar valor da barriga do Aguiar. Vou mandar fazer um tambor. Deixei-lo crescer mais um pouco, que tem olhos de opinador. O anjinho também tem, o anjinho também tem, mas olha que não é louco. Como uma perna é mais pequena, este aqui já pina pouco, este aqui já pina pouco, mas canta a desgarrar. We'll be right back. sempre bem. cobra, veio um salto de uma cobra. Ainda espero em chamar, ainda espero em chamar a tua mãe, minha sogra, a tua mãe, minha sogra.

já se ri. E a luar que dos outros já se ri. Pegaram no chouriço, mandaram o LG. Pegaram no chouriço, mandaram o LG. O LG que de livros faz o leque. É o LG que de livros faz o leque. Pegaram no chouriço e mandaram para a fé. Pegaram no chouriço e mandaram para a fé. Então a fé para mostrar como é. Então a fé para mostrar como é. Pegaram no chouriço e mandaram CDE. Pegaram no chouriço e mandaram CDE. E o CDE com os seus punhos erguidos. O CDE com os seus punhos erguidos. Mandaram o chouriço para o resto dos partidos. Mandaram o chouriço para o resto dos partidos. Nesses partidos arranjou-se o mensageiro. Nesses partidos arranjou-se o mensageiro. E o chouriço foi mandado para o Rio de Janeiro. O chouriço foi mandado para o Rio de Janeiro. E lá no Rio diziam que era engano. E lá no Rio diziam que era engano. E o chouriço foi mandado para a casa do Quintano. E o chouriço foi mandado para a casa do Quintano. E o Quintano que foi sempre bom rapaz. E o Quintano que foi sempre bom rapaz. Pegou no chouriço, foi levá-lo ao Tomás. Pegou no chouriço, foi levá-lo ao Tomás. E o Tomás, ao ver todo aquele mal. E o Tomás, ao ver todo aquele mal. Pegou no chouriço, devolveu a Portugal. Pegou no chouriço, devolveu a Portugal. Pois quem o trouxe foi o mesmo mensageiro. Pois quem o trouxe foi o mesmo mensageiro. Foi a Caxias, entregou ao terreiro. Foi a Caxias, entregou ao terreiro. E o terreiro, aquele cara de mau. E o terreiro, aquele cara de mau. Comeu o chouriço, já parto de bacalhau. Comeu o chouriço, já parto de bacalhau. Comeu o chouriço, já parto de bacalhau. Comeu o chouriço, já parto de bacalhau. Ora, muito bem, assim começa, portanto, a segunda parte deste meu programa. Foi, portanto, conjunto Vozes de Portugal que nos interpretou o destino do chouriço. Continuamos com mais música. Tem no mar, oi, oi, empunhava uma arma que dava um fascista que existe neste lugar. Oi, oi, dizem que na tua terra, oi, oi, o labrador já morreu. Oi, oi, eu casei com a sobrinha e dei tudo que ela tinha. terrinha, quem tem terra já sou eu. Esta noite sonhei, oh, io, em grandes aflições, oh, io, acordei todo molhado, mas estava tão consolado com colchão no joelho. Oh, io, as mulheres têm um jardim, oh, io, no meio tem um morango. Mas tem um pauzinho que quando fica direitinho logo as faz dançar o tango. Minha prima casou ontem com o amarelo passareta. Na noite de casamento ele em pé estava dura, foi preciso. Daqui por mais algum tempo, ai coitado, coitadinho. Oh, ia, ai, eu passei ao cemitério. Oh, ia, ai, numa noite de verão. Oh, ia, ai, aquilo foi depois bar e o morto a jogar as cartas com sacristão. Bregas, oh, io, ai, no meio da multidão, oh, io, ai, e foi um pouco azarente. Na noite de casamento teve que ser de picão. Oh, io, ai, e há dia do jornal, oh, io, ai, um anúncio de Lisboa. Que fosse bem abonado para servir a patroa. Elas fazem falta, estas mulheres que nós estamos a sou é um bolacho. Uns por cima, outros por baixo. Temos que fazer assim. Não sei como há homens que não gostam de mulher. O que elas têm a fazer é mandá-las para mim. Elas fazem falta. Elas fazem falta. É de Portanto, Ângelo Broso com o tema Elas Fazem Falta, claro que fazem falta, mas há que respeitá-las também, ok? Bom, continuamos com o trio Alexandre com o tema Jesus Chorou. Ah, vamos então escutar aqui o trio Alexandre. Quando Jesus entrou em Jerusalém, judeus com isto não concordavam.

Ora, muito bem, meus amigos, são 9 horas e 29 minutos, é verdade já. Portanto, não se esqueçam, hoje é o dia das mães. Ora, o estabelecimento do Sr. Mariano tem aqui, para comemorar a ocasião das mães, o prazer de lhe oferecer um desconto de 10% em todas as compras superiores a 50 euros. Não hesitem em mimar as suas mães com uma série de produtos do Sol. O Itália Mariano e a sua equipa desejam uma boa festa a todas as mães e esperam por si no 1 Rue de l'Homme Gâteau, em Samoa. Igualmente no 5 Rue André Boulle, em Blois. Ah, Blois, c'est un Blois. Mais bon, si ils sont à l'écoute, pourquoi pas? Donc, n'oubliez pas, hein, si vous voulez faire un plaisir à vos mamans, eh ben, n'hésitez pas à aller voir les établissements Mariano. OK? Bon, bah, vamos passar ao fado, meus amigos. Hein? Alors, vamos começar já com... Quando eu era pequeninha, ah, também eu. Thank you. coxo, sempre estava a esmolar. E Pedro ali chegando, o coxo mendigou, saiu a esmola ao Senhor. Estrelas. então vai mirar ao miradouro, que não vai o diabo de selas. Lisboa, quando desce uma colina, para namorar com ele toda assim feita. Lisboa, veste saia de farina, para ouvir os piropos que ele deita. Chama-lhe marinheiro, fala-lhe na rua, e sente ciúmes dos olhos da lua. Chama-lhe marinheiro, sem lua nem rota, sempre atrás das asas de alguma. Chamam velho e é mais novo que Lisboa. Namorou sem leis esta Lisboa velhinha, com duques, condes e reis, na muralha Fernandina. Mas para o que lhe deu cair de amores e agarrado na cantiga de um plebeu, um tipo chamado Fado. Todo lado foi amor que aconteceu entre Lisboa e o Fado. Namorou sem leis esta Lisboa velhinha, com duques, condes e reis, na muralha Fernandina. Mas para o que lhe deu cair de amores e agrado na cantiga de um plebeu, um tipo chamado Fado. Francamente, morrendo de saudade. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. as nossas marcas. E com o pranto anulando o vigor de algumas frases. E com o pranto anulando o vigor de algumas frases. partir dos olhos meus, os companheiros de fado que foram para a eternidade. No presente, santo Deus, poucos restam a meu lado, amigos meus que saudade. Agora, ao recordar nesta hora os amigos que perdi, maldita saudade, foges de mim, por favor, não despertes minha dor para o passado morrer. Maldita saudade, não venhas marcar meu rosto, já basta para meu desgosto o que o destino marcou. Maldita saudade, só tu ficaste, mais eu nada mais tenho de meu, o tempo. Esta saudade sentida na minha voz cantará quem outrora conheci. A minha vida vivida, novos amigos ganhei, velhos amigos perdi. Ora, muito bem, meus amigos, são, portanto, 8 horas e 58 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Estavam à escuta do programa Cantar do Galo, animado por eu mesmo, António Fortes, até às 10 horas. Mas, como são quase 10 horas, o programa está quase, quase a acabar. Portanto, estavam à escuta de Nuno de Aguiar com o tema Saudade Maldita. E como hoje é o dia 26 de maio, não esquecer que é o dia das mães. Portanto, tenho a saudar todas as mães do mundo. Para aqueles que as têm, não se esqueçam de dar um chicoração. Para aqueles que não as têm, que é o meu caso, por exemplo, olha, temos que nos conformar, porque hoje foram eles, amanhã somos nós. Portanto, é assim a vida, não vamos estar a fazer comentários. E não se esqueçam, portanto, de passarem por Itaulíssimo Mariano, tenho o prazer de lhes oferecer um desconto de 10%, não é mau, em todas as compras superiores a 50 euros. Ora, portanto, não se esqueçam de gastar mais 50 euros, porque até lá não há nada para ninguém. Ok? Bom, não hesite em mimar as suas mães com uma série de produtos do Sol. Portanto, tudo que elas gostem, não é? Penso que é um bom gesto para as suas mães. O Itaulíssimo Mariano e a sua equipa desejam uma boa festa a todas as mães, esperando por si. Não se esqueçam que encontra-se no 1 Rue de l'Orme Gâteau, em Samoa. Igualmente no 5 de André Boulle, em Blois. Vai ser um problema. Se a Blois nos écoute, vai ser bien. Então disse que vão ali a Blois para fazer curso, para fazer mão a boa Andy. Mas bom. Mais uma vez, bom domingo a todos. Espero que tenham passado 2 horas fantásticas junto da minha companhia. É assim, aqui na Rádio Arco-Íris, a gente está aqui para passar música do bom para vocês todos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam já da emissão a seguir do Telefone Toca. E pronto, e tenho de desejar um bom domingo, cheio de amor, paz e alegria. E até domingo próximo, se Deus quiser. Daqui até lá, boa saúde, fiquem bem. Arc-en-ciel. Différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Et où pourrez-vous faire de bonnes affaires? Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête.